oração pelo estudo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me faz descobrir as riquezas do meu coração. Porque o Senhor ilumina a minha mente e faz com que eu perceba a importância do estudo na minha vida e me dá o dom do conhecimento. Obrigado, Jesus, porque em horas difíceis como provas e apresentações, o Senhor sempre está comigo, me acalma, me ilumina, controla todo o meu ser. Obrigado, Jesus, por aquecer meu coração, por me amar. Amém.